disse pra você que não dá mais? Quem disse que é perfeito, que não erra? Quem disse que não vou te aceitar por causa dos seus erros? Quem é que não falha? Só Deus pode dizer que é perfeito. Então por isso que eu te aceito, pois Deus fez você pra mim. Eu quero te apresentar pra todos como o amor da minha vida. Gritar para o mundo ouvir. Foi por isso que Deus me fez te conhecer, pra você mudar a minha vida e eu mudar a tua história. Meu mundo encantado, encontro marcado, até no sonho eu me vejo com você. Me viro do avesso, só tem você. Eu dou a volta ao mundo, paro em você. Quando Deus te fez, já pensava em mim. Por isso agradeço por pensar assim. Meu universo agora é só você e eu. Por isso de joelhos agradeço a Deus. Meu mundo encantado, encontro marcado, até no sonho eu me vejo com você. Como os laços da amizade, amor. O amor que determina viver juntos toda a vida. Me viro do avesso, só tem você. Me viro do avesso, só tem você. Volto ao mundo, paro em você. Quando Deus te fez, já pensava em mim. Por isso agradeço por pensar assim. Meu universo agora é só você e eu. Por isso de joelhos agradeço a Deus. Meu mundo encantado.